O DJ que vem criando tendências no Pará. DJ Júnior Eletrizante. Sacode esse robozão, garoto. E tá na hora da gente começar a sacudir. Aqui! No Caribe, bora Eletrizante! Primeiramente, deixa só na batida que a galera tá afim de sentir aquela emoção. Tá afim de sentir aquela vibração. Na batida, garoto! Vamos começar mais uma segunda! Aqui no Caribe! Primeiramente, boa noite a todos! Boa noite, povo, que eu cheguei! Já tô na área! Vai, eletrizante! E pra gente começar, tem que começar do jeito certo, do jeito que tem que ser! Tem que começar do jeito certo, do jeito que tem que ser! Um, dois, um, dois, três, agora! É a segunda mais top da cidade, só começando! E o eletrizante tá na área! Vai, eletrizante! Explode o bagulho. Vou puxar o seu cabelo, te dar bastante na bunda. E tu mata filha, tu mata filha, tu mata filha, tu mata filha. E tu mata filha, tu mata filha, tu mata filha. Vai eletrizante, fui pra livrar. Agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver, já vai pro Kevin Page. Doutor Bozão te faz mexer. Seja no Lisa, no PPG. Pode começar. E desce, desce, desce. Vai descendo, desce tudo. Desce, desce, desce. Alô, Cicinho, o que tu lembra nessas horas, Cicinho? Quis de tudo por você, mas você não me deu valor. Eu comparo nosso amor como se fosse nada. Quando olhei no celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Família R.R. Lanche! Agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida. E você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei, a crise faz a crise paga. Que em breve eu crivo rir da sua cara e vou ver. Alô, André Pinheiro, canta minha filha! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Após o cara sofrer por ela, ele deixa e não quer mais. Aí ele fala assim mesmo, fala assim mesmo. Para de brava, mamina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é surtada. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Botei paz por... A carroça da caixota, a Jujuca. Fala pra mim, carioca! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O cara voltou. Saçocadinha, você tá dando a minha. Saçocadinha, você tá dando a minha. Saçocadinha, você tá dando a minha. Saçocadinha, você tá dando a minha. Vai, vai! Um abraço pra comitiva! O da carroça é festa, tá aqui comigo, um forte abraço! Meu amigo Clailson, o Seco e o Bicho. Um forte abraço aqui do Júlio, essa galera é considerada. E aperta mais um pouco, eletrizante, lembra, né? E ela me chamou e falou que gostou, que é mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu girar! Your horse is in the back, horse like it's attached. Head is matted black, got the boots like a match. Riding on a horse, you can whip your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, ain't nobody tell me nothing. E a retaguarda tá comandada. Olha essa equipe aqui, viu? A filha mais alta e as meninas super poderosas do empresário carioca Tormento. O homem tá voando, papai. DJ Melly, mesmo DJ mulher do Pará. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. about that boy's name. Aproveita e deixa tudo no escurinho. Aproveita, deixa tudo. Deixa tudo no escurinho. E a galera do Remo tá feliz com aquela vitória de 6-1, tá ou não tá? Só a galera do clube do Remo. Bota pra cima, bota pra cima. Bota, bota, bota pra cima. Bota, bota. E a galera do Paysandu tá aqui comigo. Só a galera do Papão. Bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma. Quem é que tem aquele amigo corno, cadê? Só quem tem o amigo corno. Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta pra ele. Falou, minha poralinha, cadê o cara? Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. O homem da pop fez história. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. É doido, é pop e as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam não. Agora que tu tem uma pop, elas... Vai, minha puralina! Empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão, rabetão. Fala, Júlio Lima! Empina o rabetão. Você, Luciano, rabetão, o da Real Eventos. Um forte abraço, garoto! Tá na pica do DJ, tá na pica do DJ. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo. Vai, verdadeiro! Botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda, botei. O que foi que sabotou? Diz pra mim, diz. O copo dessa piranha. Júnior. Botei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda, botei uma bala boa. E aí, Júnior? E aí, performático? Molinho, hoje eu tô aqui ao lado do meu parceiro Carioca, tormento ele. E a mais alta do pop, a Sasha, a Vanessa, tá todo mundo hoje na retaguarda, viu, maninho? Juntamente com o meu compadre Júnior Alucinado e a Carol Costa. Júnior, vai detonando que a panelinha veio hoje de ver jogado, viu, meu brother? Deixa comigo! Vai, vai! Mega Robson. Mega Robson. Como ela tá toda gostosa. Como ela tá toda gostosa. Roda siliconada do jeito que o monte gosta. Roda siliconada do jeito que o monte gosta. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais. Luzinho da Titã. Explode o bagulho. Aniversário da Elô hoje. A esposa do parceiro Fabrício tá chiscado, meu menino. Ele e o meu parceiro Mirim. Tá na área, aniversário do Pato hoje. O Pato tá de berço, meu irmão. Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo, era você a mais bela. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone. Eu preciso saber. Estou como criança perdida. Mega Robson. Eu vejo uma boca insensada. Vitinho da família Pitch, um forte abraço, Vitinho! Bruno e Trio! Reduzido, né? Então tá. Eu pensei em comprar algumas flores. Solamânia. Só pra chamar a sua atenção. Mega Robson. Eu sei, já não há mais razão pra solidão. Meu bem, eu tô pedindo a tua mão. Eu pensei em escrever alguns poemas. O meu parceiro Fernandinho da GB, GDB. Forte abraço, Fernandinho. Eu sei, uma pitada de romance é bom. Meu bem, eu tô pedindo a sua mão. Então case-se comigo numa noite de luar, ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja e no papel, vestido branco como quem o M40 da família Pitch, um forte abraço. Na dor, o sofrimento é dividido. Meu parceiro Júnior Lima, lá da Clay Barbearia, um forte abraço, Júnior. Aqui no teu xará. Júnior. Na alegria, felicidade tem em dobro. Eu comprei uma casinha tão modesta. Eu sei, você não liga pra essas coisas. Parceiro Coy dos Furaones está aqui comigo. Forte abraço, Coy. Você tá no robozão, viu? Sinta essa vontade. Alô, Baronesa Cosmético, vai pra cima. Te amar de novo, te sentir, ter você aqui. Isso, Sônia. Em meus sonhos. Fala, Luciano da Real Eventos, canta, meu filho! Te ver tão longe. Uhul! Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção pra você, meu bem querer. Eu me lembro de tudo que... Minha amiga Andréa Pinheiro, como todas as segundas, está aqui com a gente, Mara Andréia. Forte abraço aqui no Júlio. Eu me lembro de tudo que o Charles, todo aquele nosso. Os fanáticos, um forte abraço, meu parceiro DJ César, pressão. O homem da Hot Valley, bora César. Manda a toma, toma, toma, toma, toma na batida. E põe pra lembrar, põe eletrizante, põe pra lembrar. Essa época gostosa demais do Caribe. Na batida! Toma na batida e a galera do leão e a galera do papão vai botando pra cima. Só que tem uma amiga safada, aponta pra safada, aponta pra tua amiga, aponta pra ela e põe pra lembrar. O eletrizante vai tocando, vai eletrizante, vai botando, vai botando pra lembrar. Vai botando pra lembrar. Eu quero ver tu lembrar do teu casco velho agora. Carioca Tormento! Você é a mais alta! Mais alta! Manda bem! Forte abraço, mais alta! E um beijão aqui do Júnior! Júnior! Acabou, não tem mais. O tempo não quis ajudar. Era o que, Cecílio? Culpa minha de me apaixonar. Agora estou. Japa. Olha o homem das lives. Ainda sou apaixonada. Juntinho com o Rafael Siqueiro, Caio Mobílio. E aí, Caio? O Emílio da S10, o Matheus, um forte abraço, o Milha Porelinha. Jufrazão. Jufrazão. E o Nilcinho Pichula. Nilcinho Pichula. Produções e mixagens DJ Mariachi. O Fabuloso. Essa aí, Alexandre Pato! Pato! Ele é Beatriz! Alexandre Pato e Beatriz! Já tô no show do Robozão! Encontrei amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. E o Rafinha do Royal Black? Vai lembrando daquela bandida que iludiu ele lá na Braga Show. Rafinha da Royal Black! Vai, Duarte! Aqui eu faço amor com o vazio que ficou. Sem você na minha vida. Vem e diz pra mim, baby, onde... Fala, Japa! Japa! O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembrança. Fortíssimo Rodolfo de Marituba! Vira lá na sua primeiríssima dama. Fala, Rodolfo, estamos juntos, garoto. Me amou, sem me fazer feliz. Pra sempre, amor. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças. Uma louca paixão. Mas quebra firma. Forte abraço, quebra firma. Só as melhores, meu filho. Se nada faz sentido quando... Olha quem tá tocando. O eletrizante do Pará. Olha cada segundo. Felipe Thierry. E os caras doidos do Barreiro tá aqui comigo. Forte abraço, Felipe. O meu coração ao me ter. Desculpe. Desculpe, eu te amar. Quem tá comigo hoje, meu parceiro Deusenberg e meu parceiro Hugo, viu, maninho? Paraty das putas, meu irmão. Eles estão na área. Eles estão comigo hoje no show do Robby. Robby, bora, Hugo, bora, Deusenberg. Está de volta mais uma vez. Manda, manda os brothers. Que tal eu apertar mais 10 centavos? Cara, nessas horas passa aquele filme na cabeça. O cara lembra daquele primeiro amor dele, não lembra? Tu lembra ou não lembra? Daquele primeiro casco velho. Casco velho. Aquele que tu chorava de madrugada por ela. Cadê, cadê? daquele boy que tu chorava de madrugada por ele, cadê? Manda o áudio agora, manda o áudio. E fala assim pra ele, ó. Meu amor, não consigo esquecer de você. Meu show do Ruby! Quando lembro do seu jeito lindo. DJ Filho Virtual do Whisky, Renato Hugo Machado, Michael Paulo e o Japa, galera do Japa Lanche. Amor à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Como você tá? Estou como criança perdida. Eu vejo uma boca insensada. Está aí em teus pés. Ei, Júnior! É o Igor, meu, meu parceiro Igor. E o Desenberg com a gente, Paraty das Putas. Eles estão comandando tudo hoje. Do lado direito do Rob, meu brother. Pode crer, pode crer. M40 B11, P41, família Pitt, estamos juntos. Família Pitt na camaragem. E a minha produção deixou no escuro. Isso, égua da produção top. E performático com aniversário de quem lá da XK? Diz pra mim, hein? E Júnior, o aniversário da Elô hoje, ao lado do seu grande amigo, seu parceiro, seu brother, o seu grande amor. O meu parceiro Fabrício da XK, Elô! Alô, Fabrício! Parabéns pra você, sucesso, paz e harmonia. Que Deus te abençoe. Parabéns pro Pato. Parabéns pro Pezão do Pop. Tá todo mundo com a gente hoje. De berço, Juninho! E aí? Parabéns, sucesso, vamos pra cima. Esse aqui é o eletrizante do Pará. O eletrizante do Pará. É doido, eletrizante? Eu quero ver minha panela agora! Bora, panelinha! Tá liberada a entrada, viu? Entra o pai, entra a mãe e entra a filha. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma... Equipe Whisky, um forte abraço! E lá? Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Boatos. Essa galera é uma tremenda. Que essa panelinha. São reis da gaveta, né? Come o dinheiro da... Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer. Os caras que comandam. Pra ficar na panelinha. Qualquer coisa eles laçam. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Galera do R-Lanche, caladinho pra ficar. Bora, Rafael. Linha, se não sai. Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo comigo junto com a família. É muito puxa-saco comendo na panela. Eletrizante, eu sei que tu pode puxar mais uma que a galera vai gostar. Então, toca, aperta, solta o play. Nessas horas o cara põe a mão no coração. Me lembra daquela primeira bandida que iludiu ele. AR15. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu que sei quantas vezes floresceu o amor, mas você. Calma, Pato! A gente vai até 6 da manhã, meu filho! Então eu vou dançar no palco, tia cara! O tempo passou, resolvi não. O tio Orelha! A Pati entrou, o Chico da produção! O Lenilson Chapista! O Ferrudinho, o Rafael! Ser feliz! A a Ingrid, a Fernanda, a Tayane, família RR Lanche com a gente toda segunda. Um forte abraço, abraço. Da primeira dama, não sai nada, não, meu filho? Cadê ele? Bora ver, Tamara. Eu tô ao lado hoje, viu? Ao lado direito. Se o meu gerente não acordar, o bagulho vai doidar de novo. Vai, eletrizante! Tira a segunda, Caribe Show! DJ Mohan que tá tocando, querida, cheguei! O eletrizante já chegou! Eu? O eletrizante já chegou! Tô na área! E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar! Paz, pólvora! Doente de amor! Remédio na vida, na vida, na vida, na vida. Quem já levou o chifre esse ano, põe pra cima. Quem já botou o chifre, põe pra cima também aí. Quem tem um amigo coro, põe pra cima. Fala, Biel, canta pra mim. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora! E aqui comigo, o MC Egílio, fala o giro! Giro! Eletrizante, MC Egílio e os caras tapam negócio. Eletrizante, MC Egílio e os caras tapam negócio. O MC Egílio tá comigo! Negócio. E ele vai passar a visão certa, justa e correta. Fala o giro! Egílio e os caras tapam negócio. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. E quem não quer saber da ex aí, hein? Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. E eu? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Sem muita pra furado. Porra nenhuma, eu quero é putaria. Aniversário do Alexandre Pato. E ele falou: eletrizante, toca aquela, toca aquela, toca aquela. Canta, Alexandre. Que você me deu momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. E é só a primeira parte. Ficar sozinho. Sábado no Belé tem a segunda parte. Minha paixão. Juntinho com meu parceiro Romatos. Se eu vou sair, vai pra cima, Pato! Alexandre Pato. Fica com você. E você? Quero e você? Abrir um novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar na sala. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar na sala. Quem é Robson? vai pro Rob, quem é Rob, vai pro Rob, quem é Rob, vai pro Rob, agora! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Rob, vai pro Rob, quem é Rob, vai pro Rob, quem é Rob, vai pro Rob, quem é Rob, vai pro Rob. China, nela, bota nela, pá. Pressão em cima de pressão! Novinha vem. Toma, toma, toma. O DJ César pressão, vem cá comigo, César, não me abandona. DJ Lohan que tá tocando. Do you wanna keep bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass. Alô, Luciano, fala pra mim. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. O bagulho tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E doido esse bagulho. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Agora! E doida! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas... André Pinheiro. Vem embora, Kiki. Gordo lá pra cima. Você... E aí, gordo? Só você, vou sentar com força. Pois eu vou sentar com força, machucando esse piru. Eu sou da boca agora, eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. E tu? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é puta. Chama pra cá! Explode o bagulho! Bagulho doido! Aqui no Caribe! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Alô, Juninho! E aí, performático? Aqui é o lado do meu parceiro de Nenceres, a pressão, maninho! Passa a unidade móvel pro cara aí, garoto! Ele já falou: pega meu cachorro, de Nenceres, a pressão da Rocha Baile! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Pode crer, parceiro! Juninho Eletrizante, e meu parceiro performático, festa linda! Como eu sempre falo, pra mim é um prazerzaço estar aqui diante de vocês, o nosso robô aqui no Caribe. Festa linda, socado de cabo a rabo. E não esquecendo, Júnior, não esquecendo, Jefferson, dia 29, sem ser nesse domingo agora, no outro, a gente se encontra o robô mais lindo do século e o cachorro Rottweiler lá no Campo do Tavares, no Distrito. Olha, uma festa mais comentada, a cidade só fala isso. Então, eu tenho certeza que vai ser mais uma que vai ficar pra história das aparelhagens do estado do Pará. Júnior, sem muito tomar teu tempo, faz um favor pra mim, que eu sempre te falo, faz aquilo que tu sabe, não alivia, e bota esse robô pra estourar agora, garoto! Galera da Rottweiler, estamos juntos, César, tu sabe disso, pode ir! Trocou meu nome, quando a gente fez amor. Ficou, fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu, você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. E a Super Hot vai ler. Bati um papo bacana com o César essa semana. Super Hot Baile. Bora botar pressão, César. Viviane Batidão. Apaga tudo. Por favor. Apaga. Apague a luz. O quê? Apague a luz. apaga, apaga, apaga, apaga essa luz, apaga, apaga, apaga, apaga essa luz, apaga, apaga, apaga, apaga essa luz, o que? Não tem dessa não! Apaga essa luz, o que? A pressão é do mesmo jeito! Põe a mãozinha pra cima e grita! Oh! Alô, Carioca Tormento, vai pra cima! Empresário Carioca Tormento. Olha o ator Diego aqui comigo, Júnior. DJ Fábio Ribeiro comigo ao lado também. O motora Diego é o motor do Fábio, viu, Boninho? Põe o capacete então, Diego. Põe o capacete, põe o capacete. E aí, César? Põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete. Daqui a pouquinho aí, doido, mais um pouco. Rapaz, me falaram que é Panarinha. Ilude tudo nessa música aqui. O Cicílio manda todo dia pra 147 gavetas. Vesti tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Tá chegando. O eletrizante lá na Hotwire. E a minha vida e você. Vamos fazer o mundo lá. Brincar com meu coração. Mas eu sei a que esse bagulho doido. Em breve eu que vou rir da sua cara. E... quero sua vinheta lá. Me pedindo perdão. Pode, pode. Pode chorar. Pode sofrer. Magrinho. Que nunca mais eu vou voltar pra você. E pode, pode. Pode chorar. Bora, mira, Panarinha! Sofrer, e nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Rebeca Lindsay! Meu grande amigo particular, Clailson! E aí, Clailson, você é o seco? Williams! O Clailson, seu grande amor, né, Clailson? Canta pra ela essa aqui, Clailson! Sentimento, sentimento, ficar te gravado em todos. Alô, novinho do Sushi, do Sushi. O caminhão treme-treme. Tá aqui comigo. DJ Júnior eletrizante. Parceiro Dedé do Face, vai pra cima, Dedé, e Dedé. Não te digo mentira, eu quero conhecer e saber de ti um pouco. Agora eu quero é te ver, estás em minha mente. Eu te quero comigo, tu me deixas bem louca. Estou buscando, em meus sonhos eu vivo sonhando. Quero tanto te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de beijar, de beber, me enlouquecer. Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Se eu pudesse te ter aqui comigo, tudo eu daria. Porque só penso em ti agora, noite e dia. Tu és o causador de eu ter feito toda essa minha melodia. Ai, ai, ai, amor. DJ Júnior eletrizante. Mais que um DJ, é um DJzão.